Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. E agora a gente vai falar de um evento muito bacana que vai estar acontecendo no dia 2 de novembro em Guaxupé, que é o segundo encontro regional de mocidades espíritas. Para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a Thaís Saad e a Elis Ribeiro. Boa tarde, Thaís. Seja bem-vinda ao programa Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, Guaranésia, né? Tarde, é regional? Região, é, toda a região. Ô, oh, que chique. Estamos falando para 50 municípios. Que coisa boa. Então, boa tarde a cada um, né, desses municípios. É uma alegria receber esse convite para vir aqui divulgar esse encontro, que é realmente um encontro muito importante, como você frisou. É de muito trabalho, né, Elis? Sim, com certeza. Nós estamos uma equipe grande aí trabalhando nesse encontro. E o nosso objetivo mesmo é abarcar o máximo de jovens possível da nossa região, né, divulgando aí, trazendo princípios, objetivos de vida, né, que nós temos percebido hoje que a juventude está um pouco desfocada, um pouco perdida, parece que os valores ficaram um pouco extraviados, ou talvez mudados, né. Claro que a gente tem que acompanhar a modernidade, nós somos uma sociedade globalizada, mas nós não podemos focar muito daqueles valores que são fundamentais para a alma, né. Primeiramente, Elis, boa tarde. Boa tarde, agradecemos a oportunidade de estar aqui. Para falar de um evento muito bacana, né? Muito bacana e muito importante para todo mundo, para a juventude, é claro, mas acho que para toda a comunidade espírita. Para toda a comunidade. O evento, segundo Encontro Regional de Mocidades Espíritas, você falou dessa questão de inversão de valores, esse mundo que a gente está de ponta cabeça. Opa! Tudo que vai estar acontecendo nesse encontro é voltado à doutrina espírita. Sim. São os segmentos espíritas, sim, né? Sim, é que assim, a gente fala assim, até interessante, que a gente sempre frisa a inversão de valores, tudo. Mas olha, tem assim essa inversão de valores, a juventude está um pouco desfocada de si mesmo, né? Quando a gente fala do desfocar, é desfocar de si mesmo. A gente perdeu um pouco o norte de nós mesmos. E se a gente perde o norte de nós, a gente acaba perdendo um pouco o norte de Deus, né? E Deus está dentro de nós, é essa essência divina maravilhosa que habita toda criatura divina, né? Então, esse encontro, ele tem assim como foco principal a valorização da vida. Porque se você valoriza a vida, se você valoriza esse presente maravilhoso da divindade, que é o nosso viver, consequentemente você vai ampliando a sua consciência e ampliando o campo da sua consciência, você vai melhorando a sua postura de vida, sua postura de convivência, vamos dizer assim, né? Então esse encontro, e interessante como ele é um encontro voltado para jovens, nós tivemos a alegria de contar com parceiros maravilhosos da juventude que trabalham, né, Elis? Exatamente. Assiduamente assim com a juventude, que é, a Elis sabe o nome de todos assim, de cor. Antes de falar sobre eles, né, tudo isso que você falou, o Bauman já disse, né, aquele sociólogo, estamos vivendo tempos líquidos, né? Ah, então, sim. Precisamos fazer a nossa parte, tá trabalhando com isso, para que nós fazendo a nossa parte, trazendo jovens para perto, né, para perto de Deus, para perto da doutrina espírita, que não é nada mais também do que trazer eles para perto de Jesus e ter esse conhecimento, então esse encontro é destinado a isso. Os palestrantes que vão estar com a gente é o Júlio Sena, ele é do canal, ele é youtuber, ele tem um canal no YouTube que chama Coaching Espírita, é bem jovem, fala muito uma linguagem legal, super atual. Dele. Linguagem jovem. Super jovem, totalmente. E ele é muito assim, descolado, fala super legal. A Ana Talavera, que também é youtuber, também tem canal no YouTube, que é o Spirit Talks. Também uma linguagem super jovem, super moderna. E a Carol Oliveira, que também é youtuber. E ela tem o canal Meninas Espíritas. O canal dela, assim, já tem muitos seguidores, sim. Ela é divertida. Ela é mais de 10 mil seguidores. Ela é muito divertida, ela é muito engraçada também. Fala uma... E jovem também. Fala uma linguagem, assim, muito 10. E também vamos contar também com a presença do José Antônio de Catanduva, que é o nosso amigo já, aqui de, já conhecido, já veio aqui, já esteve lá em Guaxupé outras vezes. Ele faz um trabalho bem legal com jovens também na cidade dele. Ele trabalha com mocidades espíritas lá também. E a gente vai estar trabalhando vários temas, não só a valorização da vida. Nós vamos estar trabalhando ali também propósito de vida, vamos estar trabalhando redes sociais, inteligência emocional, drogas, suicídio, entre outros temas assim que são atuais mesmo, que hoje em dia a gente vê que o jovem está passando por isso. Não só o jovem, todos nós vivenciamos isso, né? Então todos nós temos algo para aprender com essas coisas, com esses temas. É importante passar por tudo isso para elevação espiritual? Olha, pergunta profunda, hein? Digamos, quando a gente faz uma pergunta elevado, né? Vamos lá, vamos tentar responder à altura, hein? Tá louco? Ó, o que a gente aprende na doutrina espírita é assim, é buscar uma autonomia, né? Somos seres autônomos, somos individualidades. Nenhum de nós fomos criados pela divindade para o sofrimento. Ninguém é predestinado a sofrer, né? É claro que com a permissão da espiritualidade de Deus, nosso Pai, que nos concedeu, embora tenha nos criado simples e ignorantes, que é um dos preceitos da doutrina espírita, fomos todos criados igualmente simples e ignorantes, com a probabilidade, com a propensão, com todas as capacidades para o crescimento e a felicidade. E um desses atributos que a divindade nos deu foi o livre-arbítrio. Então todos nós temos liberdade de escolhas, né? De seguir o caminho ao qual nós almejamos. Às vezes, alguns optam pelo caminho do bem mais rápido que outros. Então, por uma lei natural, não é punição, não é castigo. Deus é total bondade, total justiça. Deus não pune nem castiga ninguém. Ele é pai mesmo, paizão amoroso. Mas por uma lei natural da divindade, que chama-se lei de ação e reação, causa ou efeito, como alguns chamam, nós vivenciamos o produto das nossas escolhas. Então, se as escolhas não foram das melhores, se as escolhas vieram prejudicar a si e aos outros, é natural que por essa lei natural da vida do retorno, você irá colher. Né? Eu brinco assim com os meninos lá da evangelização, não tem como vocês plantarem laranja e querer colher maçã, sim, ou vice-versa. Então sempre vamos colher o produto daquilo que plantamos. Então assim, o sofrer, ele é relativo, porque se nós encararmos as oportunidades que nós estamos tendo como lições, como chances da gente melhorar esse espírito que é imortal, considerando que na nosso conceito da imortalidade da doutrina espírita, temos sucessivas vidas, né? Numa vida só, eu te pergunto agora, você tá cheio das perguntas profundas? Não, não faço pergunta. Só uma pergunta assim, você seria capaz de amar nessa vida agora que você tá vivendo, como Jesus amou? Dificilmente alguém poderia ser capaz de amar, né? Digamos assim. Eu sempre falo aqui na rádio, é fácil falar de Cristo, mas seguir ele é muito difícil. Não é? Assim, e nós temos essa consciência. Nós estamos todos no mesmo barco que aqui a Terra, que nós consideramos, na verdade, não como hospital, não como presídio, como alguns entendem, mas como escola. Então, nós estamos no mesmo barco dessa escola. Mas é claro que tem, assim, a diferença e evolução entre um e o outro por conta das escolhas que um e o outro vão fazendo. Mas as escolhas que foram feitas na vida passada? Escolhas que vão sendo feitas na sua imortalidade. Que se você é imortal, você vai viver várias oportunidades de vida para que você chegue a esse amor que o mestre nos ensinou e que numa existência só nós já saberíamos que seria impossível, né? É um amor desprendido, um amor sem preconceitos, um amor capaz de perdoar as fragilidades alheias com a maior naturalidade, não pertence à nossa natureza, não, digo assim, a nossa natureza de seres viventes aqui na Terra ainda, né? Mas de natureza de seres divinos, sim. Então, acho que isso é com, por isso que eu falei que o sofrimento é relativo, porque à medida que nós vamos criando uma consciência dessa imortalidade e que somos seres autônomos, ou seja, responsáveis por nossa felicidade, o sofrer, ele vai perdendo aquele significado, porque você vai vendo as oportunidades que você vai tendo. Primeiro, resultado das suas escolhas. A providência divina sabe como é, permite que você vivencie isso para aprender. Segundo, oportunidades de crescimento. Né, Elias? Exatamente. Jesus já deixou bem claro quando ele esteve aqui, né? Tudo que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Então, ele falou que nós conseguiríamos um dia chegar no patamar evolutivo que ele está. Ele sendo espírito puro, que já vivenciou tudo que tinha que viver, assim como nós ainda vivenciaremos, ele já chegou no patamar de ter todas as virtudes e toda a inteligência. Então, por isso que ele é Cristo. Exatamente por isso. E o intuito do encontro, o que que acontece? Hoje em dia nós estamos vivendo muito apegados às coisas materiais. Nós pensamos apenas em ter, comprar, ser melhor ou então ser mais do que o outro. Estamos esquecendo a nossa espiritualidade de lado. Estamos pensando apenas em crescer materialmente, mas espiritualmente não. É as asas, né, Elias? As asas. Emmanuel, que é foi o mentor de Chico Xavier, ele fala que pra gente poder crescer, a gente precisa evoluir as duas asas, a asa da inteligência e a asa da moral. Então, esse encontro tem o intuito de fazer com que alguma coisa, sabe, seja interiorizada dentro desses jovens e até para nós mesmos, porque vocês acham que porque a gente tá organizando a gente não tem o que aprender? Com nossa, certeza, tem nós temos até mais, exatamente, mais, isso que eu ia falar, porque não é à toa que a gente é encarregado de montar um encontro dessa estrutura, porque tá ficando, a gente pensou numa coisa assim, mas ele tomou uma dimensão bem grande, tá ficando tá uma coisa legal. Grande. Elise, Thaís e Elise, me responda uma coisa, a gente tem aí a gente tem uma galera de maior idade, da melhor idade, tem os adultos e tem os jovens. Os jovens é o mais complicado para se mexer. Por que escolher justamente os jovens? O primeiro encontro foi tão bom assim que está merecendo já um segundo encontro, se organizar um segundo encontro? Sim, o porquê escolher os jovens? Você falou uma coisa muito legal, muito importante até. Porque assim, a gente fala assim, então nós deveríamos canalizar nas crianças, porque o broto jovem é mais fácil de ser moldado, sim, sim. Né? Não, mas é justamente porque os jovens, essa fase, que assim, nós trabalhamos lá na evangelização, eu tô há quase 20 anos com o trabalho de evangelização. Sou jovem, viu, gente? Mas eu tô com quase 20 anos nesse trabalho, comecei mais cedo. O que que acontece? Nós temos o trabalho, a gente começa com eles ali desde os 3 anos, agora inicialmente, né? Iniciamos o berçário, né? Estamos, a partir de um ano. A partir de um ano, as crianças já podem começar no trabalho de evangelização. Mas o que nós percebemos é que chega uma idade, ali da adolescência mesmo, dos 3, dos 12, para cima ali, essa juventude dá uma evasão. Tá. Por conta desse materialismo, dessa sociedade que traz o imediatismo dos prazeres como forma de vida, né? Então, por que que nós quisemos focar nessa juventude? Para trazê-las de volta, para resgatar novamente essa juventude, para que eles abram de novo as suas consciências sobre, como a Elis disse, não viver só o material. O que nós temos percebido que tem causado, inclusive, mês passado, né, o setembro, que é considerado como setembro amarelo desde 2014, por conta de ser uma campanha realmente mundial de combate ao suicídio, tem se percebido que o maior índice de mortes, né, de quem interrompe a própria vida é na juventude. Então a gente fica falando, cara, mas juventude, cheio de vida, cheio de energia, onde estaria aí, cheio de perspectiva e de esperança, por que que vai se matar? Então é uma preocupação muito grande nossa. E nós, então, o objetivo do encontro foi mesmo, vamos focar nos jovens, vamos trazer essa juventude para a música, porque o pessoal acaba aliando religião a uma coisa conservadora, né? Chata, a uma coisa, né? Fechada, chata, e não tem nada disso. Tem música, tem teatro, tem muita alegria, tem muita coisa boa, e ao mesmo tempo vai mostrar para essa juventude, né, dentro dos conceitos da doutrina espírita, essa existência é mais uma dentro do relógio da eternidade, né? Mais um segundo que a gente está vivendo aí para aprendizado. Não precisa desesperar com o que está vivendo, com essa angústia, né, que a gente às vezes vive do que será o amanhã. Não precisamos ter essa preocupação. Não que você não vá cuidar do amanhã, mas tem como você cuidar do amanhã não cuidando do presente? Né? Como você vai ter colheita se você não planta? Então é por isso que nós focamos aí nessa juventude. Curiosidade, você que está lá há 20 anos, aquele jovem que saiu lá atrás, quando você entrou com 12, 13 anos, ele voltou? Olha, encontrei um sábado, né? Um pupilo muito querido, que é o Pedro Gabriel, do meu coração. E eu perguntei pra ele, porque agora ele mora em São Paulo, né? Eu ainda brinquei com ele, falei, nossa, Pedro, e aí? Como faz? Você não voltou mais lá na casa, né? Ele falou pra mim, olha, Thaís, não voltei na casa, mas todas aquelas sementes que vocês lançaram estão frutificando e tem me ajudado muito. Isso, eu realmente fiquei emocionada na ocasião de ouvir, porque às vezes a gente tem, hoje nós falamos, né? Nós tivemos uma festinha mais cedo em prol das crianças, que a gente faz todo ano em outubro, também, né? Com pipoca, com sorvete, cachorro com algodão doce, brinquedos. E daí, na hora de encerrar, a gente faz uma prece final, e eu falei justamente isso, da gente não desanimar dessa tarefa, porque às vezes você vê isso, você tá lá com a criança desde novinha e depois chega uma idade, ela vai embora, vestibular é a vida, né? Sim. Nós todos temos compromisso, vestibular, de repente passa, vai fazer faculdade, vai morar fora e você acha que você perdeu esse jovem. Não, aquela sementinha foi lançada e na hora propícia vai frutificar. Ele falou pra mim que ele trabalha, né, mora em São Paulo, uma cidade muito agitada, um trabalho agitado. E ele falou que aquilo que nós lançamos para ele, né, várias evangelizadoras que ele passou lá junto conosco, é o que está ajudando ele a encarar tanta diversidade agora. E isso me deixou muito feliz. Sim, até porque nós não temos a pretensão de formar espíritos puros ali. Até porque nós chegamos nessa evolução. Eita. Irão ainda muitas vidas. Falta muito. A escala é longa, né? Nessa caminhada evolutiva, digamos que ainda a gente está engatinhando. Ela é bem longa. Então, assim, a nossa intenção é plantar ali mesmo a semente do Evangelho de Jesus. Com o tempo, com o passar dos anos, aquilo se tornando, brotando dentro do coração, a pessoa vai saber que nós não estamos aqui por um acaso. Ela sabe de onde nós viemos, embora a gente não lembre das nossas vidas passadas, porque isso é um presente de Deus, o esquecimento aqui, né, que é muito útil, porque imagina a gente lembrar coisas horrorosas que nós fizemos, a gente não conseguiria viver com a nossa consciência. Então, assim, ele vai sair de lá sabendo de onde que ele veio, pra onde que ele vai, por que que a gente vem, quanto, assim, que a vida é imortal, que depois daqui não tem fim, que a gente continua prosseguindo e que a nossa caminhada evolutiva é muito longa. O que que é Deus? Não exatamente assim, entender Deus ainda é uma proporção muito grande, mas a gente sabe que ali ele existe. A gente não tem entendimento da dimensão do poder de Deus, mas a gente sabe que ele tá ali, porque a gente consegue ver desde os pequenos detalhes até através da grande criação, que é o universo, porque tudo é obra dele. Então, assim, ali o Espiritismo, ele dá respostas para muitas indagações que talvez outros lugares não consigam preencher. Não porque não querem, nem por isso, é que cada um tem uma forma, uma didática de trabalhar. E Jesus já tinha falado, né, que mandaria o Consolador Prometido, que para nós é o Espiritismo, que dá as respostas que naquela época a gente não conseguia entender. Hoje nós estamos maduros para entender que nós já vivemos várias vidas, que há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, a vida não termina aqui, não é só no planeta Terra que existe vida, que todo o universo é morada do Pai. Então, assim, a pessoa, ela sai dali com o entendimento do Espiritismo, sabendo muitas coisas. O que dá lá fora, mesmo que ela não frequente uma casa espírita devido à agitação do dia a dia, igual a Thaís falou, porque chega uma hora que a gente tem que focar na nossa parte, né, material pra gente poder crescer, né? Embora a gente não possa deixar nossa espiritualidade de lado. A gente não poderia. Embora aconteça, mas nós não deveríamos, né? E assim, ela chegando nesse patamar, ela vai saber muitas coisas, onde que evita. Porque se a pessoa, ela sabe que ela vive aqui e que ela cometeu um suicídio, ela não vai morrer. Ela vai continuar vivendo, o sofrimento dela não vai acabar. Morre só o corpo, né? Pra que ela vai fazer? Se ela sabe que ela vai continuar vivendo e vai carregar o sofrimento dela pra depois, além túmulo. Então, assim, a semente é plantada ali pra que no momento propício ela colha. E por que jovens? Porque também, ali na nossa evangelização, nem sempre a juventude que chega ali é desde o maternal. Às vezes são jovens que chegam ali com outros colegas. Então, com assim, com outra religião. É, exatamente. Com outra religião. Então a gente faz esses encontros para que, assim, eles interajam, tenham conhecimento, divulguem. Troquem as experiências. É uma confraternização mesmo. Tá, e como é que faz para participar desse encontro? O link. Você vai encontrar o link na nossa página ou então nos nossos cartazes que estão divulgados, na maioria nas casas espíritas. Mas as redes sociais estão sendo sociais, bem divulgadas também. Tá super divulgado nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Pode entrar na nossa página, que é Evangelização Espírita Meimei. Lá você pode curtir a página e você vai encontrar lá o link da inscrição. A taxa de inscrição é R$20. Esse valor é cobrado pelo almoço que nós vamos estar proporcionando no lugar, certo? O jovem não vai precisar sair dali para se alimentar, vai ter almoço, lanche, café da tarde, e entre outras coisas. E é por isso que tem essa taxa, esse valor. E é só entrar lá na nossa página que vai estar achando o link para se inscrever. E só uma observação, nós tínhamos feito uma data limite, até para a coordenação nossa, que seria hoje. O último dia seria hoje, mas como a procura, e brasileiro é brasileiro, deixa sempre a última hora, a procura está muito grande, né? Fizeram essa solicitação, senão poderia ampliar. Então nós abrimos uma exceção, então nós estamos ampliando o nosso tempo de inscrições de hoje, né, que seria o prazo limite, até o dia 27. Próximo então tem fato. Mais uma semana aí para a turma fazer as suas inscrições para participar desse encontro. E onde que vai acontecer o encontro? Qual o local? ele vai ser lá no Educandário, do Centro Espírita Nova Era, né? Que é um... Na verdade, a gente fez pela quantidade de inscrições que está tendo, a gente vai fazer dentro do próprio Nova Era. É anexo. É anexo, é junto, é o mesmo espaço. Perfeito. Vamos fazer uma paradinha, trabalhinho comercial e voltamos já para dar sequência nesse bate-papo. Agora 13 horas e 5 minutos. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Você pode participar pelo 991248325 ou 991994662. Estou conversando aqui com a Elis Ribeiro e com a Thaís Saad sobre o segundo encontro regional de mocidades espíritas que acontece no dia 2 de novembro em Guaxupé, com várias palestras. Vai ser um evento muito bacana. Começa às 7:30 da manhã com o credenciamento. Depois, às 8 horas, tem café e música. Às 8:45, primeira oficina. Redes sociais, meninas. E aí? Tem como? O lado espiritual passou alguma coisa pra vocês que essas redes espirituais ainda não é coisa de Deus? Não. Olha, toda vez que fazem um questionamento, não sei se é coisa de Deus. Eu lembro muito de Paulo de Tarso, né? Que ele disse uma frase que eu acho que serve muito a todo momento. Ela é contemporânea em todo momento. É que ele falou que tudo, né, é permitido. Mas nem tudo edifica. E esse é o lema da doutrina espírita. A doutrina espírita não proíbe nada. Mas ela te dá elementos, ela te esclarece, ela te conscientiza para que você saiba discernir o que te faz bem e o que não faz. Rede social faz parte, como nós dissemos, desse mundo globalizado, da contemporaneidade. Nós, né, nós não podemos estar destoados da modernidade, senão a gente não consegue nem atingir os jovens. Fazemos parte disso, é até muito útil quanto que nós temos divulgado nosso trabalho de evangelização, de conscientização, de palestras através da rede social. Mas o que nós temos percebido, sim, que às vezes há um mau uso disso, como há um mau uso de tudo. Se a pessoa não tem realmente um discernimento, uma consciência da responsabilidade que ela tem por tudo que ela faz, né? Se a gente agrega as responsabilidades nos nossos atos a Deus, as pessoas, a vida, fica assim, você não tem noção, realmente você não se preocupa se o que você está fazendo tem qualidade ou não, né? Então a doutrina espírita nesse ponto ela ressalta muito essa autonomia mesmo ligada à responsabilidade que você tem perante a sua vida em termos de felicidade, de tristeza e o que você causa no outro. Então na rede social a gente tem que ter esse cuidado de que se faça bom uso, né? O objetivo é uma ótima ferramenta. É uma ótima, é abençoada, faz parte do progresso, né? Mas como tudo nós dissemos, tem que ser bem utilizada. O objetivo de colocar essa oficina na rede social é justamente sobre isso. Não é coisa do demônio, não é errado você fazer uso da rede social, mas tenha consciência de como você usa isso, do que você está postando. A gente influencia mentes. Né, com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento, a gente está sempre influenciando alguém. Então, você está influenciando de forma positiva ou negativa? Você está fazendo uso disso para construir ou para destruir? Né? Às vezes, dependendo do que você posta ali, uma pessoa que já está depressiva, que já está precisando de uma energia positiva, de algo a levantar, na hora que ela vê ali, ela acaba, às vezes, alimentando ainda mais aquela... sentimento de autodestruição que ela já estava, enfim. Ah, mas não foi eu que causei. Mas você está contribuindo. Indiretamente. Então, assim, essa conscientização de que nós estamos, né, interligados, nós somos filhos de um mesmo pai, nós somos irmãos, né? Como eu até lembrei hoje, a minha filhinha ontem virou pra mim e falou assim, minha filhinha, eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 5, um casal. Ela virou pra mim e falou assim, mamãe, você sabia que eu sou sua irmã? Daí eu quis saber onde ela ia chegar. Eu falei, filha, mas eu sou sua mãe, como assim? A gente é filho de Deus. Então, assim, essa consciência de fraternidade, né? Que nós somos todos irmãos, que a gente é responsável, então, um pelo outro, pela felicidade alheia, assim, a gente tem que despertar essa conscientização nos jovens para ter mais cuidado com o que posta, com o que curte, com o que fala, com o que alimenta. Na sua mente, na mente e alheia. E nas páginas que entra também, né? Tem tanta coisa também que eleva e também que destrói também, né? Depende do site. Exatamente. Que você usa, da página que você curte. Então, assim, bacana, é um instrumento, é uma ferramenta que nós mesmos fazemos muito uso, né, Elias? Igual você falou, faz parte do progresso, né? A gente evolui as duas asas, lembra? Inteligência e moral. Não tem como a gente evoluir inteligência sem fazer parte desse mundo, que as coisas estão vindo exatamente para ajudar na evolução rápido. Do homem. Muito, muito rápido. Fazer um uso consciente. Parabéns a todos que fazem parte da organização do segundo encontro de Mocidade Espírita. Será um dia de muita luz, para toda a nossa região. Assim, é a Gislaine Prado. Sim, um abraço será. Aqui pra vocês. O Jaime também aqui de Guaranésia está parabenizando aqui, mandou aplausos aqui pra vocês. Um abraço aí pro Jaime. A segunda oficina vai acontecer às 10h30, né? Propósito de vida, que vocês já falaram aqui no primeiro bloco, vai ser com o youtuber Júlio Sena. É esse que exatamente. Falou, né? Bem bacana. Ele é o cara. Terceira oficina, às 13h30, drogas, valorização da vida. Drogas é um grande problema. É um problema. Porque todos os jovens. Talvez não tanto para o jovem que já segue esse caminho espírita ou que pelo menos siga uma religião qualquer que seja. A gente sempre fala isso. Não há religião certa. Né? Há um único Deus. E desde que você siga esse único Deus, que é amor, que é bondade, que é justiça, você está no caminho. O que nós percebemos hoje em dia é que o jovem está deixando para amanhã um compromisso que ele já poderia estar buscando agora. Ah, quando eu tiver lá os meus 40, 50, quando eu tiver aposentado, eu vou buscar uma religião. Não há religião certa, mas tem que haver uma religiosidade constante na nossa vida, que é realmente viver os ensinamentos de Jesus ligados a esse Deus de amor. Então, o que acontece? O que a gente percebe é que o jovem, distanciando desse objetivo, que é Deus, desse norte de vida, ele fica aberto a vários caminhos. Né? E os caminhos dos prazeres, os caminhos das paixões, mais uma vez ressaltando juventude, em festa, ter amigos, conversa boa, música boa, isso não faz mal pra ninguém. Isso é muito legal, é muito bacana, é da juventude. Mas mais uma vez vem aquela frase de Paulo: temos que ter consciência se aquilo está fazendo bem, se está edificando, se não está. Droga, gente, a gente já viu que não faz bem é pra ninguém, né? É, mas não existe só a droga ilícita. Existe a lista também. O intuito, quando se fala de drogas, não é só pensando na droga ilícita, né? Que seria as drogas mais pesadas que nós conhecemos. As proibidas, né? Mas assim, um jovem tem algum problema ele ir pra uma festa, ele frequentar uma balada? Não, mas a doutrina espírita dá o conhecimento para ele de que ele pode estar nesse lugar, mas desde que ele não se deixe influenciar pelo ambiente. É difícil. A gente sabe que não é fácil. Mas, pelo menos assim, né? Quando o batidão do funk toca. Não, mas dançar é bom demais, não tem problema dançar não, gente. E a cerveja tá rodando? Aí que é a questão, assim, você entrar num panto e não se contaminar não é uma tarefa fácil. A gente sabe que vai ficar aí um respingo. Mas então, o que nós preparamos esses jovens? Você pode estar ali de forma que, para que se entorpecer de bebida alcoólica? Porque a bebida alcoólica a gente sabe que é a porta para as demais drogas ilícitas aí que a gente sabe que está à tona. Você perde o discernimento, você perde a razão, você perde o brilho, você perde tantos zelo que você teria com você mesmo se você tivesse em total consciência do que você está fazendo. Então assim, pode curtir, pode dançar, eu mesma adoro dançar, danço mal pra caramba, mas adoro. Pode dançar, reunir com os amigos, dar risada. Cara, você é jovem, você tem que aproveitar toda essa oportunidade aí que a vida nos oferece. Conscientemente. É, até porque não tem como você falar pro jovem que tá lá na evangelização, falar assim, olha, você não pode frequentar esse tipo de lugar, você não pode estar em certos ambientes, porque a gente sabe que vai, a gente já foi, a gente é jovem, a gente sabe como é que funciona. E pro jovem proibido é muito mais. Exatamente. Ó, o Valdir tá mandando aqui um abraço, tem um ouvinte aqui que mandou uma pergunta. Antônio Cláudio, boa tarde, queria saber se essa coisa hoje de filho, pessoa mais nova, não respeitar os mais velhos, já que na nossa época o professor falava com a gente e nós já obedecíamos. Hoje não, hoje está tudo bagunçado. Que mundo é esse, Antônio Cláudio? Por que os antigos estão na moda? Na segunda parte que eu não entendi, mas que mundo é esse? Que hoje os jovens não respeitam mais os mais velhos. A doutrina espírita tem uma explicação para essa fase que estamos vivendo? Olha, vamos dizer o seguinte, é justamente talvez por conta dessa flexibilização dos valores que advém, é histórico isso, né? Nós viemos num período de repressão, realmente que os pais não tinham muita amizade com os filhos, eles eram, eu sou pai, você é filho e pronto, sem aquela interação, geralmente as mães ficavam em casa ali cuidando dos filhos e os pais... Seguiam Deus bravo, né? Os pais saíam para o trabalho e enfim, não tinha muito essa amizade. É. Chegou-se um período então que começou a perceber, né, ali... Uma mudança mundial que foi feita, uma revolução que se aconteceu em vários setores, num deles foi da família, começou a se perceber que era preciso ser um pouco mais de liberdade para aquele filho, um pouco mais de amizade, pais deixaram de ser só pais para se tornarem amigos, e isso foi legal, mas foi um exagero. Nós começamos a confundir liberdade até com libertinagem, perda de valores e de respeito, né? É, acho sim que temos que ser amigos dos nossos filhos, tenho dois filhos, como eu disse, mas nós não podemos perder aquela hierarquia familiar que é necessário, respeito, justamente, né? Porque a criança, ela tá ali para você educá-la, você tem que impor limites, criança pede limites. A criança sem limites, ela fica até fragilizada, vamos dizer assim. Então, assim, tem que ser amigo no sentido de que, ó, tô aqui porque você precisar, mas eu sou sua mãe e você me respeita como tal. E da mesma forma que você deve respeitar a professora, você deve respeitar a sua avó, o seu avô, aquele idoso. E um dos nossos trabalhos na evangelização espírita Meimei é justamente essa conscientização. Tanto é que a gente tem um projeto que chama Projeto Semeadores, que a gente leva as nossas crianças e jovens lá no asilo, para que eles realmente vejam. Primeiro que todos nós envelheceremos, né? Então isso é uma coisa natural da vida, é um processo. E outra que não é porque envelheceu que perdeu dignidade, perdeu utilidade, né? Então, assim, precisa... É isso que a gente precisa resgatar. Esses valores que, embora houve uma modernização da vida, dos jovens, né? Essa coisa da liberdade, tem valores que são imutáveis. E o respeito é um deles. Então, o que nós temos percebido hoje é que a juventude está muito sem respeito por ela mesma, inclusive, né? E, naturalmente, acaba ficando sem respeito com o outro. Mas somos filhos de Deus... Estamos em processo de evolução, não podemos perder a esperança. Faz parte. Tamo aí, isso que nós estamos na luta. A quarta oficina vai acontecer às 15 horas e fala sobre a inteligência emocional. O que seria essa inteligência emocional? Controle das emoções não é algo fácil, né? A gente sabe que, digamos que a Organização Mundial de Saúde, ela já declarou que grande parte das doenças são psicoemocionais, que o quê? São causadas pelas emoções. Então a gente precisa aprender a ter esse controle das nossas emoções, que não deixa de ser uma inteligência, para você controlando melhor, coordenando melhor as suas emoções, consequentemente você direciona melhor a sua vida, o seu corpo físico reage melhor a isso, enfim, a gente vive de uma forma mais tranquila. É, não basta apenas viver, né? É preciso viver bem, a gente exatamente tem que aprender. E a gente sabendo domar as nossas virtudes, porque tudo em excesso, mesmo as virtudes, se a gente não souber usar, a gente vai achar que é bom demais, que sabe demais, que é inteligente demais. Então, assim, saber que nós temos que... Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Tanto, até mesmo ser bom, assim. Porque não adianta a gente achar que é bom, mas achar que eu sou melhor do que ela. Exatamente. Então, é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando esse tema inteligência emocional. E até essa questão também do... Ah, eu sou bom, eu quero ajudar, eu tô aqui pra ajudar, mas acaba interferindo tanto na vida do outro que não deixa o outro viver a própria vida. É, né? Isso acontece muito. Né? Então, até essa parcimônia aí é importante. Ó, depois a gente vai ter um teatro, né? É, com a companhia Caravana de Luz. É de Guaxupé? Ou a gente não vai ter o teatro foi cancelado, infelizmente. O teatro foi cancelado, infelizmente. Eles acabaram tendo um compromisso que foi até avisado de última hora, mas no fim, tudo dentro da tranquilidade, nós ficamos... Sem problemas. Sem problemas. A gente vai ter a outra palestra. Vai isso. Ter. Né? Que é o tema valorização da vida, que volta aquilo que a gente falou. Exatamente. Essa importância de valorizar essa vida. Essa palestra é com o José Antônio, que inclusive vai estar... De Catanduva. Ele vai estar durante o encontro, ele vai ter uma dessas oficinas, ele vai auxiliar durante o dia, mas à noite nós quisemos fazer um fechamento com uma palestra, daí não só para a juventude em si, né? Participantes do encontro, mas vai ser uma palestra aberta ao público em geral, para qualquer idade, embora eu sempre falo que a juventude é relativa, né? Porque vai muito da alma mesmo. Então essa palestra vai ser muito legal, porque ela vai ser aberta ao público, para quem quiser passar e entrar e participar. Não precisa se inscrever, então, para essa palestra? Para a palestra, não. Tá, a palestra vai acontecer... Às 20 horas. Às 20 horas, então, todo mundo está convidado. Todo mundo está convidado, mas não. Mas quem quiser participar de todo dia, daí, tem que fazer a inscrição até sábado que vem, dia 27. Isso. Procure o Facebook dos meninos aqui, a Thaís Saad e a Elis. Isso, a gente está divulgando aí. E a nossa página também, da Evangelização Espírita MEI. Tá, ok, pessoal, pode procurar, acessar telefones... Tem o telefone, isso, que já é da equipe organizadora, por favor. Então vamos lá, tem aqui o 99753-0210 ou 99940-6855. Você vai falar com o José Augusto ou então com o Marcos e através deles eles vão dar toda a orientação que você precisa para se inscrever no segundo encontro regional de mocidades espíritas, dia 2 de novembro. Participe. Thaís, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, foi show de bola, viu? Antônio Cláudio, nós que agradecemos e precisando aí, nós estamos juntos, né? Sempre. E aguardar a minha juventude, vocês, o nosso encontro dia 2. De toda a região, não só a juventude espírita, mas de toda a região. Toda a juventude. Isso que é importante, né? A partir de 11 anos. A partir de 11 anos, legal. A partir de 11 anos. Elis, brigadão, viu? Nós que agradecemos pela oportunidade e esperamos, contamos com vocês lá, viu, jovens? Isso mesmo. Jovens a partir de 11 anos e jovens também não tão jovens assim. Gente. Valeu, gente. Intervalinho comercial, eu volto já dando sequência na edição 485 do Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.